Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Feito música. Boa tarde, ouvintes da Rádio TV Mundo Novo, aqui é Max e está começando mais um Feito Música. E no programa de hoje vamos conversar sobre um dos alicerces fundamentais da música, a escuta. A escuta do som, a escuta escancarada, a escuta total, o ouvido musical que, não se enganem, nem sempre está pregado às cabeças que maquinam música. E para conversar com a gente sobre ouvidos pensantes, as afinações do mundo e corpos que ouvem, temos aqui nos estúdios do Condô Cultural ao vivo uma voz que talvez seja familiar para alguns de vocês, porque vez em quando ela anda perambulando as transmissões da Rádio TV Mundo Novo. Ele é artista cênico, eutonista, compositor de colagens, um entusiasta do sentido ático e, além de tudo isso, um querido amigo de ouvidos atentos e abertos. Hoje, na 16ª edição do Feito Música, conversamos com Luiz Renato Ferreira. Nato, que bom ter você aqui. Muito obrigado pela presença no Feito Música. Olá, Max. Que delícia estar aqui com você. A gente sempre troca umas ideias aí sobre música, sobre escuta. E a gente resolveu aí topar essa aventura de vir falar ao vivo na rádio. Sim, sim. Tô bem animado. E bom, Nato, acho que não teria outra forma de começar senão te perguntando por onde começar. Olha, por onde começar... Bom, a gente sempre começa pelo silêncio, né? A música sempre é permeada pelo silêncio. E é muito interessante pensar no silêncio como um som... que não começou e não termina nunca. Isso vira um silêncio. E desde esse primeiro sentido da pele, que nem vou falar bastante misturado assim, a minha relação da escuta com o movimento, que eu acho que, como você até falou do sentido áptico, né, que é o sentido do tato, que é o primeiro a ser desenvolvido e é o primeiro que a gente sente quando o corpo pulsa na quinta semana de gestação. O corpo pulsa e a pele já tem sensibilidade para perceber que você está vivo. Então, esse pulsar já é o primeiro momento de estou no mundo, que é o que você percebe que está no mundo. E é através do movimento. E quando você pensa em pulso... O som, ele vem muito junto com o pulsar, porque o som também, a gente categoriza o som muito com ritmos e tudo mais. E para mim, a escuta sempre teve muito conectada com o corpo. Eu sempre gostei muito de me movimentar, sempre senti muito prazer em me movimentar. Muitas vezes sem música. E eu tenho uma relação com o som... que me marcou muito aos 4 anos de idade. Olha só, eu ia te perguntar, só desculpa te cortar, mas que coincidência, porque a minha segunda pergunta, aproveitando o assunto começo, era se você tem uma primeira memória de escuta. Ótima pergunta. A gente está em sintonia, então. Nossa, totalmente, né? Essa minha primeira memória mesmo, ela é muito forte. Eu sou do interior do Paraná, uma cidade chamada Uraí. E a gente fica a 600 quilômetros da praia mais próxima, né? E meu avô era um sitiante, uma pessoa da área rural de Uraí. E ele comprou um terreno em Guaratuba, que é o litoral do Paraná. E a gente foi, preparou carro, cachorro, papagaio, todo mundo. Minha avó fez sabão, fez a gente para passar um mês, levando aquela gente, que muitos dali das crianças, dos primos, que nunca viram o mar. E eu tinha 4 anos de idade. Eu estava curiosíssimo para conhecer o mar. Só que era uma região bem silenciosa, assim, que eu digo, porque não tinha interferências de som de cidade, porque era um lugar que era um mangue antes e foi... aterrado, e a nossa era a primeira casa que tinha ali. Para dentro da mata tinha umas casas de pescadores. Mas a gente não tinha contato com ninguém. E tinha, nos fundos de casa, aquele mar super bravo, com ondas fortíssimas. E eu lembro de escutar aquilo que talvez seja quase que um silêncio para quem mora na beira da praia, porque está porque não tem pausa, né? É um som que não tem pausa, é um som grave e eu não estava acostumado. E esse estranhamento me trouxe muito medo. Eu fiquei quase um mês na praia sem conseguir chegar na beira da areia. Nossa, olha só. E aí eu fui no penúltimo dia antes da gente ir embora, era um pôr do sol e o mar estava bem calmo. Aí todo mundo estava angustiado já porque eu não tinha ido para a praia. Aí meu pai me pegou junto com os meus primos, todo mundo me escoltando e eu no cangote do meu pai. E a gente foi passear na beira do mar e até o momento em que eu senti segurança e ele me colocou no chão. Depois disso, eu nunca mais tive esse medo, assim. Sim. Mas o som do mar sempre me traz, assim, essa coisa de vida, de força, de estranhamento também, sim, às vezes. Mas é muito interessante essa história, porque o medo vem do som e você só perde, de fato, o medo quando você mergulha, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com... Acho que as conversas que a gente quer ter hoje, né? Do se entregar e, por consequência, entender e perder o medo. Então, Nato, continuando, você comentou agora, mas queria que você falasse, mas porque, embora você não tenha um trabalho tão frequente com o fazer musical, você tem uma relação próxima da sua pesquisa do corpo, tanto na eutonia quanto na dança, e da escuta musical, né? Não só da música, mas da escuta em si. E queria que você falasse como esse processo começou. O processo da minha escuta é... Na minha relação com a música tradicional, né? A música com notas e que é gravada e tudo mais, ela veio da música popular brasileira. Eu era ainda muito criança, tinha aqui uns 8 anos, quando eu tinha uma prima que tinha todos os discos vinis de... Caetano Veloso, Chico Buarque, de todo o pessoal da MPB, Gilberto Gil, Gal Costa, e a Gal Costa era a minha preferida. Ela é simplesmente demais, a Gal. E ela me emprestou isso, e eu escutava a rádio, assim, em casa, alguém, meu irmão, eu tinha contato com Roberto Carlos, que a minha tia limpava a casa escutando Roberto Carlos, que é uma lembrança afetiva que eu tenho de música. Mas eu emprestei todos esses vinis dela e eu gravei em fitas cassete e era aquilo que eu ouvia. Eu ouvia até minha adolescência, então eu me distanciei de rádio porque eu não via sentido, mas era uma época que na rádio só tocava música americana, pop americano, e dificilmente tocava-se música brasileira na rádio naquela época. Eu sou de 1975, eu estou falando mais ou menos começo da década de 80. E esse som era um som que me emocionava, não só pelas letras, pela melodia, mas era algo que me levava a dançar. Mas o engraçado é que eu desde criança eu tinha essa coisa de dançar sem som. E porque era um impulso do corpo que vinha, não era uma dança guiada por uma música. Era uma dança de necessidade de expressão de um corpo. Então, mas aí ao mesmo tempo eu não consigo separar da música. Acho que naquela época eu já estava tendo esse entendimento do que o som, né? Que depois vem Schaefer e Cage, colocar que sons são sons à nossa volta. É isso que eu ia te perguntar, que ela não estava ligada à música, mas será que ela não estava ligada aos sons teoricamente não musicais, né? Os sons ao nosso redor do cotidiano, exatamente, da rua. E eu acho que por isso tanta liberdade, né? Porque na prática da eutonia, por exemplo, quando a gente faz trabalhos corporais, a Gerda Alexander, criadora da eutonia, colocou como que o movimento para expressão... como expressão, como investigação dos seus impulsos naturais, da sua relação com o mundo, de não ser acompanhada de música. Porque, de certa forma, é engraçado ver uma frase do Murray Schafer, não, do John Cage na minha cabeça agora, que ele, quando ele é uma crítica que ele fazia à música clássica, até à música pop, que ele dizia que quando ele escuta uma melodia, ele escuta sons marchando, som de pés marchando, porque e do ritmo, esse ritmo métrico que vem trazer uma imposição. É para você, a música é feita para, através de um discurso, para você entender alguma coisa, ou para você, ou para provocar uma emoção em você. E eu acho que essa pesquisa com o corpo, sem essa música tradicional que te leva a uma emoção específica, ou te leva para um discurso específico, ela te deixa mais livre para essa questão de auto-observação, né? De se autoconhecer na sua relação com você mesmo e com os sons à sua volta. Então eu sinto algo como libertário, assim, essa questão de dançar sem música. Dançar sem uma música, dançar sem música, que ao mesmo tempo é música, porque os sons são músicas. Sim, sim, com certeza. Que maravilha, Nato, que bom ter você aqui para falar desses outros lugares da escuta. E eu queria agora te pedir para falar um pouco da seleção de músicas que você fez para a gente hoje, todas em cima da temática da escuta, e falar um pouco dessa seleção e aproveitar para a gente já escutar uma primeira delas. Maravilha, já estou com vontade de escutar mesmo. Porque depois que porque isso emenda muito bem com a minha história, né? O que eu trouxe hoje, a gente não, bom, não fiz uma playlist com várias músicas, mas eu vou trazer uma mistura da vanguarda musical, do que me fez reacordar para a música. Então eu vou falar só dessa primeira música primeiro. Maravilha. E depois eu falo das outras que vão vir, que são mais duas. Bom, a relação minha com uma cantora americana, quer dizer, é radicada nos Estados Unidos, mas ela é de origem grega, que é a Diamanda Galas, que foi tida como uma cantora maldita, né? Ela cantava, canta até hoje, muito um tema da morte, do suicídio, e que tem muito, muito que ver com ela. E ela é uma pessoa que veio de uma educação do jazz, do clássico, e ela resolveu pesquisar a voz dela. Ela entrou num lugar de investigação, de soltar sons. E ela descobriu, né, a tonalidade dela tem uma amplitude de 3/8. E então ela vai assim, do mais agudo ao mais grave, de acordo com o registro vocal dela. E dentro desses temas todos, e ela veio dessa estética contemporânea, que tinha uma rádio em Londrina, onde eu fiz faculdade de artes cênicas, que é a área da Rádio Universidade de Londrina. Tinha um programa chamado Música Nova, da Janete O'Howley, que foi uma pessoa que fez, inclusive foi orientadora do meu trabalho sobre sons, dança e paisagem sonora. E a Janete tinha esse rádio, chamava o som para Música Nova, um som para ouvidos pensantes, que é uma referência ao ouvido pensante do Murray Schafer, que é da educação dos ouvidos, ecologia sonora. E eu, era segunda noite, e eu tava numa fase em que eu não conseguia mais escutar música, não tinha tesão em música nenhuma. Para mim tava tudo tão banal e tudo tão... Eu tava em busca de querer algo que me despertasse. E eu comecei a escutar aquela voz de Amanda Galas. Depois eu descobri a Janete falando, me apresentou, e eu fui atrás de mais coisas dela. Mas me ficou, com essa música que eu trouxe hoje... Essa primeira impressão do estranhamento, que é a mesma coisa da eutonia, para a gente prestar atenção no corpo, para a gente acordar, porque o corpo está aqui, ele existe, está com a gente a vida toda. Só que prestar atenção no corpo é causar uma outra escuta do corpo, que é uma escuta de como se fosse a primeira vez. Então, tudo que a gente tem essa mania de deixar as coisas se tornarem automáticas na vida. Sim. E a gente não escuta determinados sons, a gente não vê determinadas coisas e não percebe determinadas coisas mais. Pela essa coisa do cotidiano e de tudo que fica banal. Então, a escuta desse som foi um som que me tirou do lugar. Foi um som que falou, nossa, é um... E aí eu comecei a pesquisar as estéticas que eram de música, eu achava que era tudo muito novo, mas que começou lá em 1913, com Louis de Russolo, com o Manifesto dos Ruídos, e já introduzindo os ruídos como música. E então, com Diamanda Galas, que já é mais, bem mais contemporânea, ela nasceu em 1955, eu escutei isso. Então, a gente vai escutar, e antes de eu chamar, de eu pedir para chamar essa música, eu queria falar um pouco da história dela. Essa música, ela vem de uma performance que a Diamanda Galas fez na Catedral de St. John the Divine, em Nova York. E é muito... assim, o irmão dela morreu de AIDS. E era uma época em que muitas pessoas estavam morrendo de AIDS e tinha esse discurso, muito parecido com as coisas que tem hoje, que da culpa, da moralidade, de ele morreu de AIDS, a AIDS veio para matar os homossexuais. Então, que é o que acontece com... Hoje em dia também, você vê até mesmo a morte do Paulo Gustavo, quantas pessoas fundamentalistas, religiosos, vieram dizer que ele morreu de coronavírus porque ele era homossexual. Então, assim, então a sociedade ela sempre busca um bode expiatório para sua moralidade podre, né? A sua falsa moralidade. E ela fez então essa performance, e foi muito engraçado, porque antes dela fazer essa performance em Nova York, ela foi condenada pela igreja na Itália por blasfêmia, por apresentar essa performance, que o todo da performance se chama Plague Mass, que é um requiem aos mortos pela AIDS. E ela fez isso no Palácio de Médici, foi transmitido na Itália, e a igreja italiana condenou ela por isso, né? Só que 3 meses depois, a Catedral de Nova York, essa outra catedral que eu te falei, de St. John the Divine, a pessoa que cuida, o padre, a equipe religiosa dessa catedral, que eles têm uma certa autonomia, eles deixaram que ela fizesse essa performance. Oh, e ela nua, da cintura para cima, com uma saia nua, toda coberta de sangue, e essa peça é como se fosse uma celebração de uma missa. Então, o nome dessa música que a gente vai escutar agora é Sono el Anticristo, com Diamanda Galas. Muito bom. Sono la prova! Sono la salva! Sono la carne macellata! Sono la carne maculada! La carne maculada! La carne maculada! La carne maculada! Rádio TV Mundo Novo. Muito bom, então essa foi Sonolante Cristo, da Diamanda Galas. Estamos conversando com Luiz Renato Ferreira, aqui no Feito Música, sobre a escuta, o corpo, o movimento, os sons, a música, enfim, de tudo um pouco. E, bom, Nato, eu queria te perguntar agora, você tem uma pesquisa com paisagens sonoras, né? E a dança. E queria que você contasse um pouco sobre essa pesquisa, como ela começou. Você contou um pouco da sua infância, né? Da onde talvez tenha se originado essa semente, né? Da vontade. Mas queria que você falasse um pouco dessa pesquisa que você fez. Acho que você comentou agora há pouco com orientação da Jeanette O'Howley. Jeanette O'Howley. Uhum. Conta um pouco pra gente. Então, eu grudei na Jeanette O'Howley. Depois que eu ouvi Diamanda Galas na rádio, e que me acordou para a música, falou, nossa, existem outros tipos de música que me mobilizam. E eu continuei escutando a rádio, e um dia eu escutei, pô, que é isso? Eram sons da paisagem sonora de Vancouver, gravado em 1975, por Murray Schafer, pela um projeto que ele tinha, World Soundscape Project, que é o projeto de paisagem sonora, projeto mundial de paisagem sonora pela Universidade de Simon Fraser. E eu comecei a escutar, eu tinha uma sala com chão de madeira e eu dedicava realmente, não era uma rádio que eu colocava para fazer pano de fundo para minhas atividades do dia a dia. Era um programa que eu parava para escutar. E eu escutando, então eu deixava o meu corpo se mover e eu escutando aquelas paisagens sonoras, sons dos barcos passando, de um professor falando, de uma caminhada que foi feita e foi gravado esses sons dessa caminhada. E aquilo mobilizou demais o meu corpo. E eu fiquei com aquilo, nossa, eu escuto isso e eu danço. E mais pra frente eu comecei a estagiar no Núcleo de Música Contemporânea, coordenado pela Jeanette O'Howley. E eu comprei nessa época, orientado assim por ela, que quando eu experimentei o aparelho dela, eu comprei um aparelho de MD e um microfone que tinha três entradas, assim, um microfone muito bom, estéreo. E eu colocava um fone de ouvido e, ao mesmo tempo que eu andava na rua, eu comecei a gravar os sons da cidade em caminhadas que eu fazia de 10, 15 minutos, às vezes meia hora, caminhando e escutando ao mesmo tempo, só que através daquele aparelho de som. Então, aquilo já causava um estranhamento, porque, apesar de eu estar ali presente ao vivo, escutando aquele som entrava através de uma informação elétrica dentro dos meus ouvidos, né? Já tinha uma modificação ali, ele entrava, eu escutava os detalhes de coisas. Sim. E aquilo causou em mim, por isso que eu fui entendendo essa minha coisa de dançar sem música, de dar interdependência da dança e da música, assim como o Marcy Cunningham faz, que é o parceiro do John Cage, sempre, né, ele tinha, às vezes, ele colocava a música para os bailarinos dançarem no dia da estreia, eles ensaiavam uma coisa e colocava essa música para eles dançarem, então é a música não sendo um manda-chuva no negócio. Sim. Sabe, sendo apenas uma composição desse todo. E eu escutando esses sons, aí eu percebi que o que diferenciava essa minha escuta, o meu corpo dançando e não dançando, escutando música e não escutando música, é a escuta do corpo, que chama na fenomenologia de awareness, que é essa escuta em que você se abre mesmo, sem precedente, sem buscar significados, sem querer explicar alguma coisa. É algo que você se entrega para uma abertura. Abertura do que vem. E essa abertura dos detalhes, e uma boa entrada para esse estado de awareness é o som. Porque o som, se ele não é um som que está te induzindo a pensar ou a sentir alguma coisa, como os sons das paisagens sonoras, que é um som da relação do homem com o mundo, com o ambiente, com todo o ambiente, tanto de sons naturais, sons da tecnologia, sons do que o homem produz, tudo isso acontecendo como uma composição sonora, que era como o Murray Schafer colocava. Né? Ele, antes de tudo, ele era um músico. Ele começou seu projeto de ecologia acústica pensando nisso já. Vendo o conceito de paisagem sonora, porque ecologia acústica, qual é a natureza do estudo da ecologia acústica? É do pensamento ecológico, que abrange o todo, e ao mesmo tempo é voltado pela natureza do som. E o som, ele como música, para definir esse som, ele cunhou esse termo paisagens sonoras, que é soundscape em inglês, que é um termo que outra pessoa que inventou, mas ele que cunhou, ele que levou à frente esse termo, paisagem sonora, e que não é tão simples assim, é para designar... então qualquer som é paisagem sonora. Não, a paisagem sonora não é a soma individual de cada som, é o todo. Então ele lançou o livro The Tuning of the World, que é a afinação do mundo, que ele considera o mundo como uma grande paisagem, uma grande composição. Então a paisagem sonora não é o som que eu bato, que eu batuco aqui na mesa, eu fiz uma paisagem sonora. Não, ela está relacionada com todos os sons que a gente faz um recorte do ambiente, e todos os sons que estão presentes constituem a paisagem sonora, mas não como a soma de um, mais dois, mais três, mais quatro. Não, mas é como um todo, porque a soma disso tudo vira uma terceira coisa. Vira algo diferenciado, que aí é seria essa composição musical. Sim. Que a paisagem sonora está fazendo o tempo todo. Demais. E aí eu fui gravando esses sons e eu comecei a fazer essa prática, fiquei anos fazendo essa prática. Falando, poxa, como que eu vou escrever sobre isso? E a Janete topou me orientar. Daí eu li sobre Schaeffer, Louis de Russolo, né, a estética dos ruídos, tudo isso, todas essas vanguardas que começaram ali no começo do século XX. Mas não tinha ninguém falando de corpo, da relação do corpo com esses sons. E foi muito difícil. Eu fiz uma performance de meia hora, uma coletânea dos sons que eu tinha gravado, que daí eu acabei editando e transformando esse material sonoro numa composição de 20 minutos, e fiz. Mas assim, foi algo que nunca me abandonou, sabe? Eu sempre fiquei com essa questão. Por que que o corpo dança, né? O que que determina o que eu escuto como música e como não música? E é muito interessante pensar nos conceitos, porque o Murray Schafer, ele também é um pedagogo, então ele tem um livro que se chama Ouvido Pensante, em que ele meio que dá uma ideia através de exercícios práticos, porque ele é da linha da escola nova, que você aprende, você não é um reprodutor de técnicas, né? Ele é contra essa coisa da escola do músico, o músico ser simplesmente um reprodutor de técnicas. Não, mas ele acha que ele tem que ter uma experiência mais fenomenológica mesmo, mas a música como experiência, como fazer essa experiência. Sim. Foi muito, muito interessante assim, ele pensar dessa maneira e fazer um treinamento para os ouvidos, né, de você aprender pelos parâmetros da música como ritmo. Ritmo é um assunto infinito, interessantíssimo, e o ritmo é dentro do universo da música. Ele usa o ritmo porque a paisagem sonora, o estudo da paisagem sonora, ela é um estudo ecológico, então ela abrange a sociedade, ela abrange a história. Ele toma música de outras épocas que a gente não tem gravação nenhuma dos sons para ter um parâmetro de como era a relação do homem com os sons naquela época. Isso porque a música é uma expressão estética, uma expressão artística que vem da relação do homem com o seu universo. E ele veio, e o Schafer veio trazendo isso, e nesse conceito de ritmo, ele diz que, por exemplo, no universo, nessa composição mundial, existem vários ritmos, e que nós, seres humanos, somos antientrópicos. Que isso quer dizer com antientrópicos? Que nós somos seres que nós temos naturalmente um desejo de organizar as coisas em ritmo. A gente busca organizar o mundo porque a gente está muito enraizado, muito arraigado ainda ao pensamento racional. Sim. A razão. Só que por isso a gente percebe menos coisas, menos ritmos. Se você para escutar os sons, você que está em casa, por exemplo, para agora e escuta, além da minha voz aqui na rádio, quais os outros sons que tem em volta? Tem som de máquina? Quantos ritmos existem ao mesmo tempo? Só que naquela questão que ele também usa para classificar paisagens sonoras, a relação que também é propriamente musical, que é de figura e fundo, que você percebe a figura e fica uma textura de fundo. E só que isso é psicológico também, porque você pode escolher a figura, qualquer coisa como figura, depende do seu interesse e do tipo de escuta que você está praticando. É demais isso. Eu acho... E eu fico pensando, assim, e gostaria de te perguntar como é que era esse momento que você finalizava, que você finalizou, né, todas essas... a edição de todos os registros, o momento que você, sabe, colocou isso pra tocar e agora pensando nessa escuta junto com o movimento. Como é que foi, sabe, essa mudança de processo? De ser o captador e o editor agora pro ser que ia ser influenciado pelo próprio som que você compôs? Então, na minha composição, eu não sou muito mão grande, não. Eu não interfiro muito nos sons. Aliás, eu não interfiro nos sons que eu gravo. Eu gosto de trazer o som puro. E foi um trabalho meio que... Tanto é que eu faço também trilhas sonoras para teatro e tal, para dança. E eu sempre trabalho no princípio da colagem, né? Da música concreta, trazendo ruídos, trazendo sons gravados, trazendo fragmentos de música e fazendo ali uma coxa de retalho em que essa composição vai sendo feita através da escuta. No caso do trabalho que eu fiz, no meu trabalho de conclusão de curso, da paisagem sonora e dança, eu separei em três momentos, e são três momentos de gravações puras, sem edição. Sem edição, não. Sem manipulação. Eu escolhi de tal minuto a tal minuto, essa é a primeira parte. Depois a segunda, de tal minuto a tal minuto, de uma outra gravação. Então eu escolhi três gravações para tirar esses três trechos que eu fiz. Uma delas era interessante, que era o meu pai cantando no violão, que eu fiz uma gravação com ele. Então tinha essa questão também que a música faz parte da paisagem sonora. Sim, com certeza. E daí trazer para o corpo... Eu fiz algo muito... eu fiz uma experiência também... Inspirado também em Mercy Cunningham, de trazer... Porque essa música eu trouxe e ela não foi coreografada. Eu tinha dois momentos, né? São três momentos. Dois desses momentos eram movimentos que eu entrava mesmo na escuta perante o público... E me relacionava corporalmente com essa escuta, sem uma coreografia prévia. E em um momento desse, eu tirei recortes de jornal, de seres humanos, em diferentes posições, de fotografias da família e tudo. Então eu fiz como uma biblioteca, eu fiz um apanhado dessas fotos e cataloguei como movimento, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, e eram 40 posições em que eu fazia o movimento, ele surgia, eu decorei nessa sequência essas posições com o meu corpo e eu ia passando por elas e elas iam indo no moto contínuo repetindo essa mesma sequência e isso ia se transformando, os movimentos, alguma pose ela ficava menor, a transição de uma pose para outra ela ficava mais rápida ou menos rápida, mais curta ou menos curta, isso ia se modulando através da escuta. Demais. Puxa vida, como eu queria ter visto esse trabalho. Eu tenho VHS. Muito bom. E Nato, você comentou agora há pouco também da composição para trilha, né, de teatro. E aí queria que você comentasse da trilha que você fez para a peça sobre a Jardelina da Silva, que eu me esqueci do nome da peça. Mas queria que você contasse um pouco desse processo de composição. Jardelina da Silva e O Mundo Não Vai Acabar Mais. Essa foi uma peça que a gente fez ainda em Londrina, na época que eu estava ainda na faculdade. E Jardelina da Silva era uma mulher, assim, quase que uma visionária da arte, que era uma mulher que era considerada que tinha problemas psíquicos. E, então, ela era uma pessoa muito expansiva do interior do Paraná, de Bela Vista do Paraíso. E ela tinha uma relação muito forte com a religiosidade. Ela dizia que ela era uma mensageira de Deus. E ela dizia que Deus falava com ela e mandava ela fazer, porque ela costurava roupas. E ela saía para gritar na rua. Mas ela não ia gritar a Bíblia ou tentar convencer alguém de alguma coisa. Ela ia falar do fim do mundo, que o mundo está acabando e não está acabando mais. Ela gritava coisas, da vida na rua com aquele... E toda vez que ela se vestia, antes de gritar, ela passava na foto, que antes não tinha essa coisa de tirar foto em casa. Ela passava num foto. Numa loja de tirar foto, ela fotografava essa roupa e daí ela saía para gritar. Para gritar, para cantar, para fazer a sua performance na rua. E a gente fez, a gente pegou o final da vida da Gerda, da Jarda. E tinha uma pessoa, um jornalista, que era fascinado por ela e ele fez muitas gravações dessas performances dela. E quando a gente estava fazendo essa peça... Eu fiquei responsável de fazer a trilha, porque era uma peça sem palavras. Eram as meninas todas fazendo a Jarda. E então, assim, eu fiz uma peça sonora para elas, para essa peça acontecer com elas, fazendo as coisas em cena com o corpo. E eu construí toda a textura sonora da peça. E eu usei, esse cara cedeu para a gente esse material maravilhoso. Então tinha fragmentos de um monte de coisas que eu fui juntando com música, que eu fui juntando com outras coisas, e foi feito esse... outros sons que eu gravei. Então foi assim, essa coisa que eu gosto de fazer, que é esse quebra-cabeça, que se compõe com a escuta. Não é uma composição que você pensa, é diferente do pensamento do músico, né? De que pensa numa música, ou que vai lá... Eu fazendo assim, daquele jeito, escutando dentro do estúdio, escutando o material que eu tenho e pensando nesse, como vai esse fluxo da peça, né, por todos os lugares que ela passa. Isso foi muito interessante fazer. Aí eu fiz outras na Bélgica também, também com paisagens sonoras. Mas é engraçado, né, você comenta assim da... que não é o mesmo pensamento de um músico fazendo uma trilha, mas, ao mesmo tempo, a minha sensação é que a escuta para fazer uma trilha dessas, ela é mais musical. Talvez, arrisco dizer que tenha mais escuta musical num processo de composição desse do que num processo de composição onde você só pensa em combinações de notas, em conduzir as pessoas em melodias, né? Uhum. Ou em criar ambiências melódicas... Enfim, não sei, um pensamento, né? Acho que a gente podia agora ouvir mais uma música que você selecionou pra gente. O que você tem agora? Essa é uma gravação que eu fiz esse ano, aqui em São Paulo. Eu tava tendo um panelaço, que ali na região que eu moro ali em Perdizes, perto aqui do Condor Cultural. E eu abri o microfone e gravei. Eu não editei nada e eu acho que seria interessante a gente escutar esse material puro. Pra gente ter essa noção de como que é escutar, né? Uma paisagem sonora gravada daqui de São Paulo e que tem sons. E pedindo para as pessoas observarem que sons que ouvem, não ficarem apenas apegadas aos significados das palavras, porque tem gente falando, é um panelaço, tem todo um contexto social, fala, né, do nosso momento de agora. Mas não é um discurso, tentar escutar isso como sons, a qualidade dos sons, os sons agudos, os sons graves, se existe um só ritmo ou mais outros ritmos, assim como a gente tem no corpo, tem o ritmo do coração, ritmo das glândulas, ritmo da circulação sanguínea, né? E a gente, se a gente ampliar os ouvidos, a gente consegue escutar mais de um ritmo e observar o que te chama a atenção. Demais, vamos nessa. Rádio TV Mundo Novo. Thank you. Rádio TV Mundo Novo. Muito bom, essa foi então uma paisagem sonora gravada, registrada por Luiz Renato Ferreira, com quem estamos conversando hoje aqui no Feito Música sobre a escuta. Oba! Então, Max, eu acho que essa é uma paisagem sonora que gravada recentemente, e se daqui 50 anos, sei lá, alguém pega esse material para escutar, tem uma ideia da relação do homem também com o seu som, né? Claro que não, não só um fragmento, mas é um fragmento que dá para também, além da apreciação estética, possível apreciação estética disso, também tem essa possibilidade. Porque esse estudo de paisagem sonora de Murray Schafer, que ele começou na Universidade de Simon Fraser, ele fez isso por 10 anos, de 64 a 74. E depois de 74, ele se mudou para um lugar de natureza. Ele se isolou para dar mais ênfase para a carreira dele de compositor. E aí também intensificou os estudos dele da paisagem sonora. Foi aí que ele teve a ideia de escrever o livro The Turning of the World, né, Afinação do Mundo, que tem como objetivo colocar o homem face a face com a sua relação com os sons. Porque o que ele considera que os ruídos são sons que a gente não quer escutar. E se a gente, assim, comparando, ele traça a questão da Revolução Industrial e a Revolução Elétrica, que mudou drasticamente a relação do homem com o som do seu dia a dia, com o som da vida. A paisagem lo-fi, por exemplo, é uma paisagem que você... que tudo é fundo, não tem figura, tudo é fundo. Você não distingue a massa sonora. Se você para e faz uma gravação ali na Marginal Tietê, alguns lugares assim que tem uma profusão de carros, não sei o quê, você não escuta mais a figura, não tem uma figura para você perceber, como na música, né? Assim, então, toda aquela massa sonora, ela se torna um ruído, se torna. E o ruído acaba meio que virando silêncio, porque você não quer escutar mais aquilo. Você silencia esses sons. E se você silencia esses sons, que é a sua relação com o mundo, e que é um som que ultrapassou os limites saudáveis da audição do ser humano, né? Depois da Revolução Industrial, com o advento das máquinas e tudo mais, a gente convive com sons que tem muito mais decibéis do que a gente pode, do que é saudável para os nossos ouvidos. Então a gente tem esse, como os ouvidos, né, como o Murray Schafer fala, os ouvidos não têm pálpebra, a gente acaba criando essa pálpebra psicológica de não escutar mais. E o que acontece, assim como com o corpo, quando você para de perceber seu corpo e quando você para de escutar os sons, você se distancia dessa questão. Então você não trabalha mais ela. Então esse é um modo de... Então ele foi fazendo um resgate de paisagens sonoras do passado através da música que tocava no passado, através da literatura, e gravando sons do presente e trazendo isso como música, como uma apreciação estética, como um estranhamento na rádio, que ele colocou isso para tocar em rádio, para as pessoas se darem conta e ficarem face a face com sons que elas mesmas produzem, com som que as máquinas, com sons que a gente convive e a nossa relação com isso. E eu achei um projeto, assim, falando da contemporaneidade, um projeto muito interessante que eu estava vendo esses dias, que foi feito esse ano por um cara que é deficiente visual uruguaio, o nome dele é Juan Pablo Culasso. Ele fez um mapa sonoro do Uruguai, mas é um mapa sonoro de regiões do Uruguai, como que para resgatar, porque estão acabando essas regiões mais selvagens do país, uma relação onde a tecnologia ainda não chegou. Aliás, tem lugares que, mais a esmo que sejam, você escuta um som de um avião passando, né? Sim, sim. Mas ele fez gravações de manhã, tarde e noite, e ele fez um mapa sonoro de lugares conhecidos, porque o Uruguai é um país pequeno, e muitas das pessoas que moram lá conhecem vários desses lugares. Então, ele fez um registro, porque a urbanização e a questão das máquinas está invadindo cada vez mais esses espaços e está perdendo esses sons. Esses sons vão ficar para o passado. Sim. Não vão ser mais escutados. Então, eu acho que seria interessante escutar um trecho de uma dessas gravações, da gente ir para a natureza e observar esses sons da natureza. Vamos nessa. Thank you. Então, isso que a gente escutou, né, foi essa gravação feita por esse uruguaio incrível, o Juan Pablo Culasso, e que fez dos sons naturais que ainda restam de lugares assim, conhecidos pelos uruguaios, né, antes de ser invadido pela tecnologia, antes de ser invadido pelas máquinas, pelo homem. Que é um importante registro, acredito, muito importante. E aí eu pergunto assim, eu vou me direcionar um pouco, Max, eu tô olhando para você, mas eu vou me direcionar pro pessoal que está escutando agora esse programa, ou gravado, ou ao vivo aqui com a gente, que a gente está ao vivo, estou muito orgulhoso disso, que o ao vivo é tudo. Como que você percebe os sons da natureza dentro da cidade, né? Abrir esses ouvidos para escutar isso. Chegou uma paisagem sonora que foi gravada dentro de um local e que chegou no teu lugar através da rádio, através de um aparelho sonoro e se transformou em uma outra paisagem sonora, porque agora pode ser infinito isso, sabe aquela coisa do espelho infinito? Sim, tá, sim. A paisagem sonora é isso, porque foi gravada essa paisagem sonora, mas quando ela chega na tua casa, ela faz parte da composição de onde você se encontra. Então não se irrita se passa um carro, se uma pessoa te chama, se alguém grita na rua. Isso tudo faz parte dessa composição que é tido como uma composição musical pelo Schaefer, que é a paisagem sonora. Eu acho isso muito interessante. É fascinante, nossa, é fascinante. Bom, Inato, agora a gente está começando a se encaminhar para os finalmente, infelizmente, porque esse papo está maravilhoso, simplesmente demais. E eu queria te fazer mais algumas perguntas. Uhum. E a primeira, que é uma que eu costumo fazer aqui, que eu gosto bastante do que surge dessa pergunta, que é: o que te incomoda? O tédio. O tédio é algo que eu não... Acho que essa minha busca para esses sons, para as músicas, foi sempre... E é na relação com o corpo... É sair do tédio, porque para mim o tédio, ele é automatismo. E acho que isso tem tudo a ver com a minha busca na dança, a minha busca no teatro, a minha busca na música. E é uma inspiração, assim, falando de tédio, você fala de John Cage, né? O John Cage se sentia entediado com a música que ele estava escutando, cheio de gente querendo dizer coisas através da música, e ele dizia: deixe os sons serem só sons. É muito bonita essa não é nenhuma frase, né? É uma noção, é um jeito de pensar, né? Que é muito interessante. Aí eu vou poder pedir mais uma música para finalizar, claro, o programa tem. Hoje? Sim, claro. Então, bom, você tem mais alguma pergunta para me fazer? Eu tenho algumas perguntas. Ah, então quer segurar essa não, música? Deixa eu segurar então. Então tá bom, vai. Bom, então depois do que te incomoda, por que escutar? Por que escutar? Nossa! Porque é inevitável. É inevitável. Se a gente não escuta, a gente não vive. Né? Eu acho que a falta de escuta é que gera o tédio. Olha só, é verdade. Que às vezes pode ser uma mesma coisa que você já ouviu, mas como escuta mais aberta, ela pode mudar completamente. Exatamente, no contexto que você está, no momento da vida, tudo tem a ver com escuta. Porque a escuta é a maneira como você percebe o mundo e como percebe a si mesmo na relação com o mundo. Sim, demais. Bom, Nato, essas eram minhas perguntas. Eu queria... mais uma vez, te agradecer muito a presença aqui no Feito Música. Foi demais poder falar com você, poder ouvir você. E aí, queria que você falasse qualquer consideração final e contasse pra gente da última música que a gente vai escutar no programa de hoje. Eu que agradeço, Max. Nossa, muito bom. A última vez que eu fiz uma narração aqui, que eu abri a rádio, que eu fiz isso, eu falei sobre a voz. E... de dar voz, né? Essa possibilidade de ter voz, de ser escutado, de poder escutar, eu acho isso fundamental. E o que eu deixo, assim, a surpresa, as pessoas se deixarem se surpreender e se observarem quando se surpreende consigo mesmas, com seu próprio corpo, com seu próprio movimento, e observar que, de acordo com o que você escuta o mundo, é como esse mundo vai sendo construído para você. E essa última música, pra, assim, eu queria finalizar com uma de Amanda Gallas, que foi a pessoa que transformou minha escuta para música contemporânea. Mas eu vou trazer ela numa canção que é muito engraçado. Numa entrevista de Amanda Gallas, ela falou dessa regravação de Gloomy Sunday, que foi gravada por várias pessoas, uma canção húngara, uma canção de suicídio, e que foi... Ela foi transmitida pela primeira vez, ela foi gravada na rádio pela primeira vez, pela Billie Holiday, assim, nos Estados Unidos, a primeira vez, né? Essa música levada para o inglês, traduzida para o inglês. Só que os donos da gravadora... Isso quem conta é de Amanda Gallas. Os donos da gravadora acharam a música muito pessimista, muito ruim, assim, que leva as pessoas para baixo, muito forte e triste. E eles não queriam, né? Eles queriam festa. Queriam vender. Né? Queriam vender. E eles fizeram algumas modificações na música para tornar ela uma música mais aceitável, mais otimista. E a Amanda Gallas fala, não, mas na minha versão não vai ter isso. Né? Não vai ter essa passada de pano na música, sim, não. Sim. Porque ela dizia muito legal, assim, na relação da música dela, que ela dizia que... Não, eu falo, sim, eu falo da praga, eu falo da morte, eu falo do suicídio, eu falo do horror de tudo que está acontecendo. Porque tudo isso existe no mundo, não dá para fazer de conta que isso existe no mundo. E quando você tampa os olhos para uma coisa, aquilo toma conta de você, assim como as nossas sombras. Se a gente não descobre as nossas sombras, a gente não encara as nossas sombras, a gente nunca vai sair do lugar, vai ficar repetindo padrões, sempre, se angustiando. Então isso pode ter... Eu acho que esse som que a Amanda faz, pá, e que traz essa coisa visceral, ela expurga também, ela faz entrar em contato, e ela comenta que isso traz paz para ela. Eu acho isso... muito interessante. Então, eu queria muito acabar agora, finalizar esse programa escutando essa música, Gloomy Sunday, com Amanda Gallas. Muito bom. Então, mais uma vez, Nato, querido Luiz Renato Ferreira, muito obrigado. E muito obrigado a todos vocês, ouvintes, que nos acompanharam nesse papo muito bacana sobre a escuta. Fiquem agora com Amanda Gallas, Gloomy Sunday. Sadly, one Sunday, I waited and waited. I waited till dreams like my heart were all broken, the flowers were all dead, and the words were unspoken. The grief that I knew was beyond all consoling. The beat of my heart was a bell that was tolling. Saddest of Sunday, then came a Sunday when you came to find me. They bore me to church and I left you behind me. My eyes could not see what I wanted to love me. The earth and the floors are forever above me, the bed.